Sabe, é importante saber o número que representa a sua idade. É, números. Eles estão por toda parte. Eu sempre acordo por volta das 6. Ponho os dois pés no chão, conto 1, 2, 3. Tenho 32 dentes que eu vou escovar. São 13 os degraus que ao jardim vão me levar. São milhões de números sempre ao meu redor. Então, 1, 2, 3, 4, eu já sei de cor. 5 pulos pra cozinha, pra eu fazer um chá. Boto 2 cubos de açúcar, ou mais um pra adoçar. Um cereal gostoso, com pão eu que vou comer. Mas com muito mel por cima, é bem assim que tem que ser. São milhões de números, sempre ao meu redor. Yeah, yeah. Então, 1, 2, 3, 4, eu já sei de cor. Oh, yeah. Jogando dama com 3 ratos, vou me divertir. Depois vou procurar as 2 bolas que perdi. E aí são mais de 100 as coisas que eu tenho que fazer. Mas na hora do jantar, com mais 5 amigos vou comer. Oh, então quando a noite vem, é hora de deitar. Eu conto carneirinho se acaso eu precisar. Mas se não conseguir, quem sabe conto um pouco mais. Um monte assim em volta de mim, não vão me deixar em paz. São milhões de números, sempre ao meu redor. Yeah, yeah. Então, 1, 2, 3, 4, eu já. E onde quer que eu esteja. Então, 1, 2, 3, 4, eu já. Sei de cor. Yeah, yeah, yeah. E pode apostar nisso.